6h41. Nova Globo FM. Michael Jackson, You Are Not Alone. Tivemos também All Grand com Let's Stay Together. Abri a sequência com Caetano Veloso, música do Gilberto Gil, Drão. 6h47. 92,5 Nova Globo FM com Daryl Hall and John Oates. Paixão. 5 para as 7, Nova Globo FM. Mama. Anita Baker, Get Up and the Raptor. Djavan, música do próprio Djavan Açaí. E do ano de 1982, Daryl Hall and John Oates, I Can Go For That. 92,5 Nova Globo FM, 7 em ponto no Rio. Sheraton Twin Towers é simplesmente the best, o melhor em tudo. Apartamentos de 48 a 95 metros quadrados de frente para o Mar da Barra. Em um hotel residência construído com o alto padrão de qualidade Agenco. Para você morar com serviços ou investir em um imóvel com renda mensal, tudo isso administrado pelo Sheraton. Reserve já o seu. Sheraton Twin Towers, Avenida Sernambetiba, 3150, Barra da Tijuca. Cá pra nós, você já ouviu falar de um feirão de automóveis como o da Fiat? Aqui vale tudo. Imagine só um Palio EX com tudo que tem direito, por preço de nota fiscal de fábrica, mais PIS e COFINS e ainda por cima com direito a frete grátis. Só mesmo no feirão da Fiat. E olha que é só neste final de semana. Não perca. Fiat Palio EX com preço de nota fiscal de fábrica. É só no feirão da Fiat neste final de semana. Você já sabe. Na Fiat vale tudo para você sair de carro zero. Ilha dos Pescadores apresenta o show mais dançante do momento. Celebrare ao vivo, dia 7, quinta-feira, feriado. Venha dançar ao som dos maiores sucessos dos anos 80 e 90. Essa você não pode perder. Dia 7, a partir das 22 horas, Celebrare ao vivo. Abertura com a banda Libido Cover Band. Ingressos já à venda nas bilheterias da Ilha dos Pescadores. Informações, 493-0005. Afinal... Thank you. 92,5. Nova Globo FM. Sete e dez, Nova Globo FM. Chicago, Happy Man, Adriana Calcanhoto, Della e Cariocas. Tivemos também Phil Collins, If Living Me Is Easy. 92,5 Nova Globo FM. 7:14. É a vez de Bruce Springsteen. Globo FM 92,5. They say they want to bring me in. 7:22 Nova Globo FM. Que a vida fez na nossa vida. Mike and the Mechanics com Silent Running. Marisa Monte, música do Pino Daniele, versão do Nelson Motta, Pink Sickies. Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Tivemos também Bruce Springsteen e o tema do filme Philadelphia, Streets of Philadelphia. 92,5 Nova Globo FM, 7:31. O voto pensado é a sua maior contribuição para as coisas melhorarem. Vote certo. Uma campanha da Nova Globo FM em favor do voto consciente. Cá pra nós, você já ouviu falar de um feirão de automóveis como o da Fiat? Aqui vale tudo. Imagine só um Palio EX com tudo que tem direito, por preço de nota fiscal de fábrica, mais PIS e COFINS e ainda por cima com direito a frete grátis. Só mesmo no feirão da Fiat. E olha que é só neste final de semana. Não perca. Fiat Palio EX com preço de nota fiscal de fábrica. É só no feirão da Fiat neste final de semana. Você já sabe. Na Fiat vale tudo para você sair de carro zero. Jornais de bairro do Globo, pois não? Oi, você tem mulher com cabelo quebradiço? Tem, sim, senhora. Amanda 9. E senhora de cabelo esbranquiçado? Temos também, minha senhora. Maravilha, hein? Manda mais. Peraí, 11. E pode fechar, viu? Tá combinado, madame. Quando o anúncio sair, a gente faz a entrega aí no seu salão, tá bom? Nossa, entrega ainda? Que bom, hein? Anuncie nos jornais de bairro do Globo. Vai juntar gente na sua porta. 534-4355. Atenção! Se você tem confecção, pronta entrega, é artesão ou artista plástico e não quer investir numa loja para vender os seus produtos, a sua melhor opção é o Mercado Barra Mix. Estamos abrindo inscrições para novos expositores. Vamos fazer um mega evento na Barra da Tijuca nos dias 16 e 17 de setembro. Entre em contato conosco pelos telefones 544-8574, 544-6531, 544-6532. Mercado Barra Mix, a feira hype da Barra. Nova Globo FM.